no 621, chama Recife, eu no 251. 251, 621. Bom dia, tá 398, na sua escuta. Bom dia, pouso Olivão, táxi utilizado em frente, segunda esquerda, Juliette, portão será o 3, será autorizado ingresso no pátio após liberação do pouso Avianca. Agora 3 após o Avianca, 238, stand by, friend. Papapá, uniforme, Mike, uniforme. Contato radar. Sobe, mantém 250, sai da MOMO. Sai da MOMO, subindo 250, uniforme, Mike, uniforme. Station 014, stand by, 1 minute, corporate seguidores. Ok, we'll stand by 1 minute. Acionar o código 5162. 5162. Lufthansa 6140146 a bordo com 12 10, Delta Salvador. 12 10, Salvador com 46. 146. Então, táxi direito, via Índia, quando esperam no 0, 18.62, altímetro no 0, no 4, boa viagem hoje. Pela direita aqui, já Alfa, Mono Noite, festival 612, quando espera com a torre, Mono 4. Já 3198, observa você da Airbus Avianca, ingressa à esquerda, Juliette, portão 3. Avianca, Juliette, portão 3, 3198. American Airline 238, ready to copy. American 238, ready to copy. American Airline 238, you are clear to Miami flight level 360 via Airway Upper Zulu 20 and then Tango Romeo Sierra and then Uniform Zulu 7 and then as a flight plan route after takeoff. Runway 10. Maintain attitude crossing 2,000 feet or 3 nautical miles. And then turn left to perform MOMO departure flock transition. Salvador control frequency 120.8. Salvador tower 118.6. And squawking 5154. Okay, American 238 cleared to Miami via Upper Zulu 2. Upper Zulu 20, Terracina, Upper Zulu 7, flight plan route, flight level 360. On departure on runway 10, 2000 feet or 3 DME, then left turn, MOMA, departure, flock transition, 120.8, 118.6, squawky 5154. American Line 238, the readback is correct, come ready for push and startup engines. Welcome. American 238, ready for pushback. And engine start. Mono, desça via para 2000 pés, ajustando a 0 no 4. porta autorizada e ILS, a porta estabilizada. Porta estabilizada, SV chegada com 1014, 155595, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste do VR de Salvador. Chama agora a ILEA, zona 201 no bom voo. Balizador no 3, né, o Tan? Tá? Ativo, agora já tá visual aqui, obrigado. Só logo no 648, fim de acionamento, portão 8. Portão 8, aguarde para o pushback. 757 americano puxou no 11. E devido ao tamanho da aeronave, será rebocado provavelmente até o portão número 8, onde, através do 8, onde vai acionar e chamar para o táxi. Só um instante no setor. Tá ok, vai aguardar. Na 6140, contato radar, sobe Mateo 250, saída PUCA. 250, saída PUCA, 261140. Bravo, Charlie Alpha, prossegue para qual destino? Bravo, Charlie Alpha, chama o centro Recife em 1260, alterna 12685. Chama Recife, coordene com o mesmo. 260. Gente, o Romeu acho que é bravo, reporta visual com Sierra Índia e Equência. Salvador, eu tô passando Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, prossiga. Bom dia, Vera Cruz para Salvador, pro voo Rio Paraná, que é o 710154, no Transponder, na Rua de Paris. Lima Kilo X-Ray, prossegue via corredores, reporta Paris. Localizador 561. Localizador 561. Olha, 561, Torre 1186, bom pouso. Obrigado, Zé Duenha. Papapá, uniforme Mike Uniforme. Recife 12685, alterna 1345. 1285, 345, uniforme. Ano 40, Recife 12685, alterna 1345. É, repita, 12685, alterna? 1345. Alterna 1345, alterna 6140. Controle autoriza a prova rotatória para o Lima Kilo X-Ray. Mantenha os corredores. American 238, taxi. American Airline 238, approve the taxi via Main Apron and then India. Hold short runway 10, tower 118, decimal quest, correction. 118, decimal 6, Canadian 1014. 1014, thank you. Vou no 648 após o 57 liberar a cauda, inicia o push acionamento, portão 8, chama taxi. Após o 57 liberar a calça, livre no 648. Como Salvador, bom dia, gol no 094. Bem-vindo à informação mais de autorização Fortaleza no 4. Gente, portão 4, já temos aprovado 370 Fortaleza. Pronto para 4? Salvador, Fortaleza, nível autorizado 370. A rota via Pesulu 19, restante conforme a rota do plano. Decolagem pista 10, mantenha reta a decolagem até cruzar 2 mil pés ou afastar 3 milhas. Após iniciar curva pela esquerda, perfil de subida Momo, Cogibo, transição Froti, controle 1208, torre 118, decimal meia dúzia, transponder 5170. Autorizado nível 370 para Fortaleza. decolando da pista 190, mantendo a proa até 2000, com 3.19. Curva à esquerda no perfil da Momo, Fogo e Proti. Motor segue 208, motor 170 e a proa 182.6, com 0.94. 5170 no código, portão 4, chama pronto. Câmera pronta, 170, com 0.94. 1561, Lisboa, boa tarde. Tarde, 1561 em frente, segundo à esquerda, Juliette, partiu no portão 2. Reporte antes da taxa Juliette para ingressar no pátio, ok? Portar antes da Juliette para o 2. Ground, good morning, Azul 4207, formation Lima, flight level 340 to Rio de Janeiro, San Simón. Final de information is Mike, QNH 1014 to Rio de Janeiro, flight level 340, red to cut. Affirm, go ahead, 340, gonna check information Mike. Eu clear to RJ Rio de Janeiro, flight level 340, vai a Uniform Zulu 10, and then SMAP, after direct Louvito, and then Barbacena as a flight pen road. After takeoff runway 10, maintain heading to pass 2000 feet, or 3 nautical miles, and then turn right to perform dial, departure, and then Leda. After Leda, direct bridge position. Salvador control frequency 120.8. Salvador tower 118.6. Scorpion 5401. Azul 4207, clear for level 340 to San Simón by flight plan route departure runway 10. Maintain heading to until 2000 or 3 miles out of Salvador. After that, right turn and perform dial departure. After dial, we'll fly direct to Leda and then direct to Bridge. Then in, join Upper Zulu 10 until ISMAP. After ISMAP, we'll fly direct to Luxo, then Barbacena and Radio Beacon, and then direct to Rio. Squawk 5401, Azul 4207. The readback is correct, 10-01, come here for push and start. Azul 4207. Wilco, 4207. 561, esquerda, direto, portão 2, autorizado. Portão 2, autorizado, 561. Fala, fala no 648 para o táxi, 93 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 93, Salvador, 2 e? 2 e 15. 2 e 15, boa viagem, táxi autorizado via Pátio Índia, quando esperam no 0, 18, 614, 1014 no altímetro, no 648. Autorizado via Pátio Índia, quando esperam 18, 6, 1014, 648. Boa noite, 64, acione a identificação, desce pro 050, chegada Mari. 791, não tem referência, controla, autorizaria 2000? Descer para 2000, ajuste no 0 no 238, passing 1500 for flight level 360. American 238, read the contact on the Gulf Climate 360, moment departure. Moment departure, 360, American 238. O Gol 979 autoriza, solicita voar direto do Simbra. Gol 791 tem referência de visuais para aproximação visual? Afirmo. Gol 791 está autorizada, aproximação visual desce para 1.700 pés. 1.700, Simbra, liga para aproximação visual na 791, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 648. Gol 648, contato radar, sobe, mantenha 370, saída PUCA. A PUCA 370, Gol 648. Estabilizou, tenha 10 avisos. No 791, chama a torre ONU no 86. 86, 791, obrigado. Gol no 864, após ETAP 2000 pés, ajuste ONU 0 no 4, está autorizado ILS e porta estabilizada. Após ETAP 2000 pés, estabilizado ONU 864. Motor de Salvador, bom dia, Oxanea 6200, assista nível 150. Oxanea 6200, desce até o 050, chega da Mari. 050, chega da Mari, informação mais, solicita por destaque, Oxanea 6200. 6200 é o número 3 para o pouso, mantém o perfil. Mantém. 94, portão 4 está pronto, confere? Afirmo. Chame ponto para o táxi. Na porta do táxi, do governador, pode. 2407 on this sector and number 2, there is a was correction, 0.737 pushing at stand 04, stand by one please. Muito boa tarde, muito bom dia ainda, 5220, com o Watson White. 5220, boa tarde, a senhora na identificação. Quando pronto para descida, desça até o 150 inicialmente e já chega de Amari. Identificando, já no ponto ideal, autorizado 120 para Mike, 5220. 150, autorizado. 150, 5220. Salvador, bom dia, Gono 791, lembrando. 791, o ensaio já ciente da situação, táxi autorizado até o 612. Consistente, graças, prossegue para o 612, Gono 791. 2635, what's the backup? 126.85, if unable, 134.50. Uno 648, chama Recife, Uno 2685, alterna 1345. 2085345, uma boa tarde. Uma boa, 3 horas, Uno 45350, Recife, táxi autorizado direito, via Índia, ponto espera no 01864, 1014, não tinha boa viagem, Uno 094. Desce até o 1-1-0. Confirmar para o 35220? Confirma, 35220, desce até o 060. 060, autorize TAP. Mantenha o perfil, tu segue tráfego na sua posição de 12 horas, 9 milhas, ele prossegue para o mesmo destino. Ok, ciente, até o 060 no perfil 3P. Estabilidade LS, voo no 864. 1864, completa com a torre, 1-186, bom pouso. 286. Xané 6200, desce via para 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Via 2000 pés, 1014, Xané 6200. Jogou 1094. 1094. Contato radar, sabe, mantenha 370, sai da Momo. Pode sair da Momo, mantemos ainda por uma C2000? Conforme autorização? Confirme? A autorização de tráfego mandou manter a por uma C2000 pés, mantém? Gol no 094, mantém a saída Momo. Saída Momo. Ok. 1094. Ground 4207, request taxi. We have minor 8 souls on board and during 4 hours in alternate Campinas. Campinas 98, 4 hours. Copy that, approve taxi to the right via India, hold short runway 10. Cow Tower 118.6, QNH 1014, have a nice trip. 1014, clear taxi, first right, taxiway India and call ground 12, correction, call tower 118.6, do 4207, thank you so long. Trip 5220, reduz até 2009. Ok, vai reduzir, obrigado. E o portão número 5, porém está ocupado pelo Airbus 321 da TAM. Táxi lento via Alfa, reporte aguarde antes da Juliette. Vamos aguardar a confirmação de novo portão, a liberação do mesmo, junto com a coordenação inferior e companhia, ok? Táxi lento até antes da Juliette, gol 864. Falta 3895, informação Mike, posição 03, 340, Guarulhos, ponto cópia. 340 Guarulhos, qual a rota que teria prevista a sua navegação? 050, chegada Mike. Zulu, Mato, Pova, Link e Mia. Só está, eu já teria aprovado aqui o 340. É o 340 mesmo ou seria outro nível? Eu vou ter que olhar com o centro a confirmar a rota que ele tem, para não haver nenhuma divergência quanto à rota. Seria o 34 ou eu solicitaria outro nível? 340 está ok para o 3 34 só está de coordenação, por gentileza. Fala o Bono 791. Na vila? Ah, sim, por gentileza. Se eu poderia dar uma cobrada lá na infraero, não chegou ninguém pra aqui ainda. É do 612, né? Isso, no 612, muito obrigado, hein? Nada. 5220, reduz até 1 no 60. 5220? Reduza para 1 no 60, nós. Ok, entendi. Então tem via Apesulu 10, Bridge 16, Trive, Belo Horizonte Trive, é isso? Afirmativo. Ok, gente. 00, tô reunindo no 8612. 8612, ok. Salvador. Good morning, Azul 4207 out of 1500 dial departure. Azul 4207, right, the contact of the call, climbing to 340 dial departure. Roger, climbing 340 dial departure, 4207. Trip 5220, desce para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reportar estabilizado, trip 5220. 5220, segue tráfego 5 milhas na sua frente com 130 de ground. 5220. Ou 1864, o portão agora é o 01. Esquerda, Juliette, portão 01. Juliette para o 01, 1864. Da 3895, escuta a cópia. Pronto, cópia. 4, confere. A primária é 12685, secundária é 1345. Salvador Guarulhos, nível aprovado 340. A rota é via posição Bridge, Apesulu 16, Pós Belo Horizonte, Trive e Poços. Conforme a rota do plano de voo. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés, ou a terceira milha, após curva pela direita, perfil subido da El Leda, Leda, direta posição Bridge. Controle 1208, torre 18986, acione o código 5413. Aprovado, Guarulhos 340, Apesulu 10, Bridge, Apesulu 16, Bravo de Azulu, Trive, Postos, Decoda 10. Nadael Leda Bridge, mantenha por até 2 pés ou 3DMR. O controle 208, 286, acena 54, hora 3, até 3, 8 a 5. 1-62, está na identificação, desce até o 050, chegada Mari. Autorizado, nível 00 na chegada Mari, voo 1-62. Azul 4082, desce para 2000 pés, ajuste no 0-4, está autorizado. ILS, reporte estabilizado. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 2, 0. Trip 5220, torre 1-8-6, bom ponto. Obrigado, bom trabalho. Estou afastando o forte com controle e acione 0147, né, pro Delta Fox. O pátio 5, frente onde está? Gente, POB de 04, formação em curso, é a Mike, altímetro 0-4, acionamento, táxi, decolagem. Torre 18-6 da presente, o Papatão Eco Delta Fox Watch. É 1556 da Gol para o Galeão, ciência da informação, November. Gente, Tenente, 1556, November. Na verdade é uma Mike de 355, altímetro no 04, Galeão 36, já temos aprovação, número 2 para cópia. E aguardando para cópia, 1556 com a informação Mike. Na 3191 no pronto cópia? Pronto, 3191. Na 3191 de Salvador para o Galeão, nível autorizado 340, rota via Pesulu no 0. Após Lúvido, após Barbacena, restante conforme rota do plano. Pistão no zero, decola. Mantendo reta, decola até cruzar 2000 pés, a terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto, posição, bridge. Controle 118.6, corrigindo, acione o core 54 no 5 para o TAN 3191. 3191, 340, Rio Galeão, escola da 10, perfil da El, Leda, Pesulo 10, Osleda, Boa Brite, aqui tem aerovia, controle 1208, transponde 54, ponto 5. 54, 5, correto, chame pronto, 3191. Pode falar. Tá pronto, 0531, 91. 91, chama a 10. Paulo Salvador. Bom dia, o Xané 6200. 6200, táxi cruzando a direita via Rafa, reporte antes da táxi Juliette. Foi Porto Alegre, Juliette 6200. Solta 3, 895 na posição 3, puxe e reguetamento. Teatro no portão 3, 3895. Eu ativo, imediato. Autorizado, time táxi. Boa tarde, o Magalhães. Na escuta, acorda. Terceira. Voo no 556, autorizado Galeão, nível de voo 360, 360. Rota via Pesulu 10, após SMAP, Lúvito, Barbacena, restante conforme rota. Na colagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direto, posição bridge. Controle 120.8, torre 18, meia dúzia, transponder 54 no meia. Autorizado, Galeão, conforme 360, Pesulu no 0. Decola da 10, mantém a reta até 2000, com curva direita após. A subida é a da El Leda Bridge. Solo 1208, torre 18, meia, transponder 54 no meia. É, o controle que é 128, portão 2, chame pronto para o espectro. 728, obrigado. Claro. China 6200, mantém a posição antes da táxi Juliette. Vai manter a Juliette, 6200. Solo trip 5220, liberação escolha. Táxi direita até a casa do Airbus da Vianca na Alfa, aguardando liberação para a remota 4 do Pátio 3, trip 5220. Ok, sim. Solo, confirme com o trip 5220, remota 4 ou a 3? Não, o pátio é o 3, remota 04. Ah, ok, obrigado. Papapá, Eco Papatierra, adiciona a identificação do hotel 070, chegada mais. Papatierra. O que é o seu nome? 070. Galeão 45 Galeão, tacto direita, via Índia, ponte 010-18, 64, M14, boa viagem. Chego, ponte 018, via Índia, 3845, vou passar lá. Buxiné 6200, boa. Buxiné 6200, esquerda, Juliette, portão 4, autorizado. Juliette, portão 4, 6200, obrigado. 5220 ainda aguarde antes da Juliette. Após a liberação do Airbus logo à sua esquerda, na saída do pátio, será autorizado. Ok. Para o táxi 3191 da TAP, 153 a bordo, 3550, Serra Campinas. Campinas 153-350, táxi em frente, segunda direita a cada do Airbus Companhia, o ponto de espera 1862, 1014, boa viagem, 3191. 91, pátio, frente, número 2, boa tarde. Tá, rádio trip 5220, após Airbus à esquerda, esquerda novamente, pátio 3, remota 4. Ok, ciente, trip 5220. Solo 4082, táxi autorizado Alfa, Juliette, partiu no portão 8. Alfa, Juliette, partiu no portão 8, táxi autorizado. Via para 3000 pés, ajustando a 0 no 4. 3000 pés, via 1400, 0, 18. Azul esquerda, Juliette até 8, apelado. 403 esquerda, afirmativo. Esquerda, Juliette até 8. Oceania 6255, reduza a 1 no 80 norte. 189, Oceania 6255. 2 push funcionar. Salvador 556. Só um instante, quem chamou a sala, por gentileza? É o portão 2, é isso? Tá top? Isso. Foi exato, chama o táxi. Tá por táxi. Desce para 2000 pés. Tá autorizado ILS, reporta estabilizado. Segue tráfego meia dúzia de milhas à sua frente com 60 de ground speed. 7 para 2000, reporta estabilizado. Controle de Salvador, boa tarde. Santo 3895, da EL 2000 pés. Santo 3895, contato radar, sobe mantém 340, saída da EL. Sobe para o 340 na saída da EL, Santo 3895. Approach Leda para o TAM 3895 ou Udael? Mantenha o perfil. Mantenha o perfil TAM 3895. Estabilizou? 625 estabilizado, aliás. Tô rindo no 86. 86. Papá, papá, eco, papá, sierra, desce via para 2000 pés, ajuste no 04, tá autorizado ILS, reporta estabilizado. TAM 3191, contato radar, sobe e mantém o 340, saída da EL. 340, perfil da EL, o 3191. Luna 790, boa tarde. 790, Recife, já temos